Vai trabalhando, vai descendo, pegando a corda do bulho. Na representação do Parque Aras, é Manuel Tavares, para do Tua Alexandre, irmão. Eu e Japãozinho, Matheus Alves, o vaqueiro mais estourado do Brasil. Simbora, minha vaqueira. Só os fãs de vaqueira da vaqueira da vaqueira assim. A brincadeira já começa logo cedo, quando vou passar os bois na fazenda de vovô. Já separei a minha bota e a espora, bença a mãe e vou embora, puxa boi com muito amor. Na arquibancada avistei uma morena, aquela que roubou a cena e laçou meu coração. Ela já sabe que eu olho é na maldade, depois que puxar o boi eu levo ela pro caminhão. Hoje se prepara que o vaqueiro vai correr, se o boi valer e a galera se empolga. Mas quando se acaba a vaquejada, se procura pelo homem, só vejo o rastro da bola. Hoje se prepara que o vaqueiro vai correr, se o boi valer, a galera se empolga. A morena é a fraqueza do vaqueiro e sabe que o chá é bom, por isso ela sempre volta. Vamos embora, minha vaqueira, meu irmão. Em nome do Parque Aras, é Manuel Tavares, doutor Alexandre, tamo junto. Vai trabalhando e vai descendo. A brincadeira já começa logo cedo, quando vou passar os bois na fazenda de vovô. Já separei a minha bota e a espora, bença a mãe e vou embora, puxa boi com muito amor. Na arquibancada avistei uma morena, aquela que roubou a cena e laçou meu coração. Ela já sabe que eu olho é na maldade, depois que puxar o boi eu levo ela pro caminhão. Hoje se prepara que o vaqueiro vai correr, se o boi valer e a galera se empolga. Mas quando se acaba a vaquejada, se procura pelo homem, só vejo o rastro da bola. Hoje se prepara que o vaqueiro vai correr, se o boi valer, a galera se empolga. A morena é a fraqueza do vaqueiro e sabe que o chá é bom, por isso ela sempre volta. Hoje se prepara que o vaqueiro vai correr, se o boi valer, e a galera se empolga. Mas quando se acaba a vaquejada, se procura pelo homem, só vejo o rastro da bola. Hoje se prepara que o vaqueiro vai correr, se o boi valer, e a galera se empolga. A morena é a fraqueza do vaqueiro, sabe que o chá é bom, por isso ela sempre volta.